Reforma da Previdência, que é manter o pagamento do... Esta é a ZYM 202, 670 kHz, ondas médias, Rádio Cidade, transmitindo de Bambuí, região centro-oeste de Minas Gerais. Música, esporte, informação, prestação de serviço. Telefone 37-3431-3290. Rádio Cidade de Bambuí, uma emissora da Associação Nos Caminhos de Dom Chaves, a Rádio da Família. Pense nisso, as pessoas trabalhando...